estou infectada com o vírus da paixão insana. O seu amor é o remédio que me cura da solidão. Minha sanha, meu corpo está com febre de desejos. Me abraça e me acalma com um beijo seu. Preciso de uma overdose de carinho. Deitar e rolar com você. Com você. Ah, ah, eu quero todo o bem que eu tô carente. Ah, ah, porque do seu amor sou dependente. Eu não aguento mais ficar sozinha. Me faz um bem porque eu tô caidinha. Grito seu nome, saio pela rua. Vou delirando de saudade sua. Ah, ah, eu quero o colo bem que eu tô carente. Ah, ah, porque do seu amor sou dependente. Thank you.